Por Joe Magnata Manipulador. Educação, desvendando saberes e descobertas. Ilustração Educação STI Inovadora. A imagem acima ilustra a essência do ensino inovador, onde cada estudante é desafiado a descobrir o conhecimento por si mesmo, transformando a educação tradicional em uma experiência ativa e integradora. Introdução. Na era da informação, a educação precisa romper com os métodos tradicionais e abraçar uma nova forma de ensino, baseada na descoberta e na experimentação. Em 23 de abril, o dia marcado pela renovação do saber, convidamos educadores e alunos a repensar suas práticas, colocando o estudante no centro do processo. Este movimento é essencial para criar um ambiente de aprendizado que estimula a curiosidade e promove a transformação pessoal e social. Metodologias inovadoras. O cenário atual demanda que o ensino evolua para métodos que integrem teoria e prática, valorizando a participação ativa do aluno. Entre as estratégias de destaque, estão: aprendizagem baseada em projetos, integra o conhecimento teórico à prática, desafiando os estudantes a resolver problemas reais através da colaboração e investigação. Ensino STEM UST, une ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes para formar uma educação multidisciplinar que prepara os alunos para os desafios do século XXI. Descoberta guiada, inspirada nos princípios construtivistas, esta abordagem estimula a experimentação, permitindo que os alunos construam seu próprio conhecimento com a orientação adequada. A importância do ensino ativo. O ensino ativo transforma a sala de aula em um laboratório de experiências, onde o aluno deixa de ser um receptor passivo e passa a ser o protagonista do seu próprio aprendizado. Essa mudança de paradigma estimula habilidades essenciais como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração, ou competências indispensáveis para o mundo moderno. Integração e colaboração. Ao integrar diversas disciplinas e promover atividades práticas interdisciplinares, a educação ativa cria conexões significativas entre os conteúdos. Essa integração possibilita que os estudantes visualizem a aplicação do conhecimento em contextos reais, reforçando a aprendizagem e preparando-os para desafios futuros. Conclusão. Em síntese, repensar a educação é assumir o compromisso com o futuro, valorizando o protagonismo dos alunos e a criatividade no processo de ensino. Metodologias inovadoras transformam a prática educativa, tornando-a mais dinâmica, interativa e alinhada com as demandas da sociedade contemporânea. O desafio é criar ambientes onde o erro seja visto como parte do aprendizado e a descoberta, como um caminho para o conhecimento. Ilustração Educação Integrada Inovadora. A imagem complementar evidencia a união entre teoria e prática, simbolizando a jornada de descoberta em projetos colaborativos. Biografia e propósito. Este artigo foi criado para inspirar uma revolução na educação, promovendo métodos que colocam o aluno no centro do seu próprio aprendizado. Nossa missão é oferecer uma visão clara e sem rodeios sobre a importância do ensino ativo e inovador, incentivando a transformação dos métodos tradicionais e preparando os jovens para os desafios e oportunidades do futuro.